de Alfa, Ponte Sierra, Torre 53, 38, 3487. Seu papá? Aguarde, é com Alfa. Good morning, Salvador Departure Control, this is Ocean 6312, past 2400, climb to 350. Ocean 6312, with the contact, climb to level 350, Puka Departure. Puka Departure, climb 350, 6312. Bruno 982, informa o tráfego nessa posição de 11 horas a 9 milhas, um Charlie 208, mantendo 2 mil pés sobre Itaparica. 7982. Sim, o senhor está no meio do caminho, pode regressar ao portão 05. 05, 589. 3487, fica observando o tráfego da WebGS que está retornando ao portão. 05, após o acego táxi, via Patiuno em Geal. Papá Romeu é atual fósica, vou direto de cima. Eco Alfa Oscar, vou direto de cima. Voa direto destino, é com a Rosa. Gol 1605, Samir Recife, 1251, alterne 13325. 251, 3325, 1605, bom dia. No web, tá na escuta? Na escuta, 581. Você pode confirmar o motivo de ter retornado ao portão? Aqui, Ferrari tá pedindo pra perguntar. Verificação técnica. Verificação técnica, ciente. Após o tráfego da Gol parquear no portão 03, puxa, chama, chama, tá? Salvador, muito bom, muito bom. Tio, tá 3487, próximo, pode esperar pronto. Um, 3487, tá livre a linha de decolar, pista 90, vento 100 graus com 089. A linha decola 518, tá 3487. Gol 1888 para ingresso na parte. Autorizado, portão 03. Para o 03, 888, obrigado. Silva. A presente está passando no nível 100. Autorizaria para o de Vitória da Conquista, por gentileza? Aguarde 3522 anos. Obrigado. Bruno 982, complete final, chame torre 118 desse maneiro. 786 com 982. Tudo é qual, chama o controle no 208, bom voo. 308, obrigado. Essa nave é a 312, chame Recife, 12685, interno 12145. 2685, confirmando. Alterno 12545. 2685, alterno 12545, janela 63, 12, bom dia. Salvador, muito bom dia, alta 3487, passando 2200, ascensão a 380. Então 3487, contato radar, suba 340, seda da ANDA, presente o voo Leda. Queda, presente direto, Leda, então 3487. Com 1982, livre o pouso. Copiou, controle, vamos se mata a porra. Afirmativa. O Eco Oscar solicita ascensão ao 145 e já assim eu já fico avisando a senhora, daqui a pouco eu vou começar a descer, ok? Sim, se o plano instrumento cancelado é 1240, suba o nível de voo 145, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, subindo o nível de voo 145. O Salvador, bom dia, 35494, com a informação Quebec, mantendo 30. 35494, sem identificação. Eco Alfa Oscar, informe radial e distância do destino. Poxa, a radial do Salvador é radial 319 e a distância minha para o destino agora 70 mil. Certo, obrigado. Ah. 35494, contato radar 63 milhas, sudoeste de Salvador. Vem na Proze Mar e reporte para descida. Na Proze Mar e reportarei para descida, 35494. Controle Salvador, bom dia, Oceania 6250, formação Papá. Oceania 6250, desce para o nível de voo 050, chegada Mário. 050 na Mário, Oceania 6250. 8-9 a bordo, 4 horas e 5 até na Campina. Chega na sexta direita, em J Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 1-1-8-6-2, altimento 0-0-8. Sente, direita, ponto de espera 18-6-3-8-9-3-8-5-9. 6-0. Agora Recife 288-260, obrigado. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, chame Recife 12685, alterne 12545. 2085, 2545, Eco Alfa Oscar. 1-1, aprovação Guarulhos Cooperativo. 3-1-1, autorizado Guarulhos, 360, autorizou 1-1-6. Decola da 1-0, curva direita da Eule da Bridge, controle 1-2-0, decimal 8, transponder 5472. Autorizado 360 para Guarulhos, upper do 1-6. Decola da 10, da El Leda Bridge, 1208-5472. 6-3-1-1, está correto, tem um pushback acionamento. Bora. Alô, voo 1982, entrou. 1982, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 982. siga Força Aérea 2733. Gente, mantenha as condições visuais, 1500 pés, esquina Gama 018, reporte no Través de Paripe, Força Aérea 2733. Controle Salvador, Trip 5414 no ideal de descida. Trip 5414, despero o nível de voo 060. 060, 5414. Esse é 6250, da presente no ITAP. ITAP da presente, 6250. Três, quatro, oito, sete, chame Recife, 1251, alterno, 1-3325. 251-3325 também. Tem 385944, decola, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom final de semana. Trono 4, desce, mantenha o nível de voo 120. Descendo para o 120, confirma. Afirmativo. Vai manter 120, é isso? Afirmativo. Controle uma boa, tá 3859, decola na Daniel Leda. Tá 3859, contato radar, se der 380, saída da ELSA, da presente no Leda. Direto Leda, 3859. Trip 5414, informe sua velocidade indicada. Agora 240. Prossiga. Em frequência livre, Lima Papa Mike. Trip 5414, reduz a velocidade para 2,10 nós. Autorizado descida para o nível de voo 060. Reduzindo para 210 nós, descendo para 060 e 5414. O tráfego que está restringindo 5414 é um tráfego que está 2000 pés aqui na nossa posição de 11 horas. Afirmativo. Entendi. Trip 5414, vê operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 005. Seu limite é magnética 085 de Simbra. Esquerda 005, limite magnética, confirme? 085 de Simbra. 085 de Simbra, Sérgio. Esse nome é 250, após o ITAP, você para 2000 pés, que não ganha 018, autorizado o sinal ILE, suporte estabilizado. Após o ITAP, desce para 2000 e pode estabilizar o DLS, hoje é 6250. Fazer a noite. a velocidade deliberada para o 35414? Negativo, mantém 210, 35414. Mantém. Frequência livre, Romance Cabralva. Olha, o triplo Papá Romeu Lima também na final para pouso. Frequência livre, Papá Romeu Lima. Livre, graças, senhora. Salvador, Força Aérea 2733, passando Paris, pela de rotatória. Força Aérea 2733, reporte na rotatória. Força lá. Trecho 5414 para o curso do localizador, curva direita para o 060. Direita 060 para o curso do localizador, o 35414. Atingindo 060, 35414 no 4. 35414 no 4, desce para 3.000 pés, que negamos 08. 3.000 pés com 1.018. 4859, Sami Recife, 1251, Alterno, 13325. Recife, 251, Alterno, 13325. Dan 3, 859, uma boa. Cessária 2733, Sabe Torre, 118, décima meia. Uma torre, 8.6, grato. Oi, Salvador, Cessária 2733. 2733, bom dia, altímetro 108, confirma a intenção? A ideia é permanecer no tráfego visual, pela posição rotatória, está mantendo 1.500 pés, por enquanto. Afirmativo, desce para 1.000 pés, reposto na perna do vento, pistão 0, o 2733. Você reportar a perna do vento, viu, pai? 2-1. Zero, zero, só na identificação. Toda a central de alocamento, dando continuidade. 60, confirmação saída. Olimpo 00 com a pata radar 58 milhas, sudoeste Salvador. Vem na proa de mar e reporte para a descida. Para o nível de voo 050, Olimpo 00. Taxi controle no 862. 2.000 pés, autorizado para o ILS, reporte estabilizado. Descendo para 2.000 pés, vai chamar estabilizado um ILS 35414. está ingressando fora do vento de pé. Afirmativo, visual com tráfego, aguarde para gerar base 2733. Preciso guardar para gerar base. DC 33, 360 pela direita, por gentileza. DC 33, 360 pela direita. Reporte lá, interceptando perna do vento. Reporta lá. Completo sinal semi torre, M metro sinal meia, sinal 6250. 50. Afirmativo, reporte quando visual com campo, altímetro no 0,18, Xenero 6250. 0 visual com campo. Embaixo travado? Afirmativo. Curta aproximação, aguarde na frente, contato visual da torre. Ok. Agora sim, avistado, livre pouso, piso no 0, vento 100 graus com 0,5 nós, 6225 Ocean. Livre pouso no 0, frente do vento ligado, 6250. Informa o tráfego, perna do vento a 1000 pés, caravana da Força Aérea Brasileira, 6250. Sente, notiquete, obrigado. Força Aérea 2733, faça mais um 360 pela direita, temos um Airbus da Avianca, em seguida um ATR da Trip, ok? Mais dois tráfegos para aproximação no zero. 7337, vem logo 360 pela direita. Faça um 360 longo, aí evita fazer mais dois, ok? Faça apenas só um longo. Estabilizou no ILS Trip 5414. Trip 5414, completo sinal, semitorre 118 do sinal meio. 118 meio, bom dia. Sinal 1 ponto super táxi e papá, último entrou no 018, Oscar Lima, Quebec. Torre Salvador, bom dia, Trip 5414 estabilizado no ILS da 1-0. 5414 da Trip, bom dia, altímetro 1-0-1-8. Continua a aproximação, reporte quando baixar e travar visual com campo. Sim, vai chamar baixar e travar visual, Trip 5414. Informa o cara da Força Aérea realizando espera na perna do vento da pista 1-0 a 1000 pés, sem interferência. A gente está monitorando mesmo no TCAS. Seguir a pista, reporte em aéreo vento, cabeceira 97. Era 6250, no sol 58, direita, 121, décimo 9. 219, obrigado. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, visual com o campo? Negativo. Reporte com o visual, por gentileza. 544 já baixou e travou, ok? Estimativa longa perna do vento, reporte com o visual com a TR da Trip, o 2733 com série. Que reportará? Camarada ataque. Telemetria 05, 20 pés. Ciente, visual com tráfego, livre pouso, pistão 0, vento 100 graus, 1039, pistão úmida, Trip. Livre pouso, Trip 54 no 4. 02, né? É. Blindade? Ok, vamos passar a operar o instrumento. Confirma a intenção. Fala então coordenar com o controle para a gente realizar dois procedimentos de SR, então faz parte da nossa missão aqui. Afirmativo, faça um 360 o código, né? Alonga a perna do vento, mantenha a perna do vento que eu vou coordenar com ele, ok? Eu não acredito, mantenha a do vento, guardando a coordenação. A gente mantém a Oscar Lima Quebec. Dora, o gol 1983, ciente da informação Quebec. Afirmativo, sendo a informação Quebec, solicita o 400 para Guarulhos. Tem 360, você copia? Copia. Autorizado Guarulhos, 360, Operação 16. Decola 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 90, decimal 8, transponder 5517. Transponder? 5517. Leda Quebec tem livre decolagem, pista 17, o vento variável com 03 nós. 1208, 5517, pro gol, 1983. Correto, já puxei o acionamento. Correto. Subindo para 2000, 2733. Solo Trip 54 no 4, livrando se escuta. Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 54 no 4. Smile, essa porta está privada. E após o TAP, descendo para 2000 pés, 1008, Bolívia 00. Vetera 2733, veteração para o sinal LS, da pista 10, curva direita para o 360. Direita 360, 2733. 220.8, bom voo. 208, Oscar Lima Quebec, obrigado e bom trabalho aí. Bom sábado. Controle Salvador, muito bom dia, é o Papatango Oscar Lima Quebec. Oscar Lima Quebec, com